recordo bem aquele dia, de quando tudo começou. Olhares, tanta melodia, e aí a tua mão no meu calor. Então foi tanta euforia pra um coração navegador, perdido em noites tão vazias, cansado de ser só o que passou. Te conhecer, me achar, foi o tempo que nos revelou. Das delícias que há quando se tem o amor, sentimento maior. Sabe lá como é gostoso ter a chama do viver, saber que a vida é alegria, é o prazer, é ter o mundo aos nossos pés, eu e você. Trouxe, nem eu mesma vou saber, mas o destino insiste sempre em me querer, apaixonada eternamente por você, você, você. Gostoso ter a chama do viver, saber que a vida é alegria, é o prazer, é ter o mundo aos nossos pés, eu e você. Sabe lá o que te trouxe, nem eu mesma vou saber, mas o destino insiste sempre em me querer, apaixonado.